céu de glória pra quem perseverar. Vou combater o bom combate, eu vou guardar a minha fé em Deus, Jesus de Nazaré. Nem mesmo a morte, nem principados, nem potestades podem me impedir de chegar lá. Nem a fornalha, nem mesmo a cova, nem o gigante me impedirá. Glória preparado já está.